Começou a gravar aqui do meu lado também. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre mãe, mãe em música, mãe em cinema, mãe em literatura, mãe dos outros. E como o Arthur vai editar esse PuxaCast, eu achei por bem que ele apresentasse esse também, tá ligado? Então nós vamos mudar isso hoje. Ó! O Arthur ganhou o post de host hoje. Que beleza, né? Que honra, hein? Porque você vai dar o seu CPF no Arthur, pro pessoal precisar meter um processo, cair em você dessa vez, né? O Capa já disse que esse vai ser o PuxaCast proibido. Vai editar e não vai pro ar, né? Pois é. Esperemos que não. Arthur, a bola está com você, cara. Se você quiser começar, você começa. Eu tenho que fazer aquele papel de tonto que nem você faz? É exatamente, esse mesmo. Vai ser totalmente diferente, então, hoje. Não, claro, faz do jeito que você quiser. Vamos lá, eu não tenho. Eu fico, como se diz, eu fico meio. Com tesão? Envergonhado. Envergonhado, sabe? Eu não tenho vergonha de fazer merda em público, mas. É por isso que você usa o banheiro público? Uso muito banheiro público, uso. Tá, até depois de oito camadas de papel higiênico, deixa. Achei que. É, então. O problema é que no banheiro público você tem que levar seu próprio papel higiênico. Né? Por quê? Porque nunca tem, né? Ah, achei que você preferia os papéis macios e não aquela lixa. A pressa bula Vedder, tu não tá achando isso, mano. Que horror. Pô, é isso, vai na boa noite e tal. E... Vai lá, Arthur. Tá, deixa eu pensar, como é que é mesmo que você fala, Vini? Ah, nossa, que ânimo, hein? Que ânimo. Eu não nasci pra essas coisas, gente. Vai, libera a Mara Maravilha aí dentro de você. Você tem que contar até 3, dar boas-vindas pro pessoal, dizer que é o PuxaCast, é a 7ª edição. Ah, é a 7ª, isso é uma boa coisa. E você vai apresentando as pessoas e que hoje você está no comando. Sim, eu sou o Changeman Vermelho dessa vez. Exatamente, você é o Jason hoje. Mas não era o Change Preto que era o líder? Não. Vamos. Não diga bobagens. Não diga bobagens. Não diga bobagens, verme inútil. Verme não! Posso te confessar que doeu por um segundo, doeu meu coração. Tá bom, desculpa aí, foi mal, sou daltônica. Tá bom, mulher não é daltônica, mas tudo bem. Não diga bobagens, me roubando. Você sabe que eu tinha um amigo que insistia que a mãe dele era daltônica. Eu tentei explicar pra ele usando genética, mas não ajudou. Não. Fazer o quê? Tá, então. 1, 2, 3, né? Uhum. Desculpa. A pessoa que não consegue começar. Ai, meu Deus. Ele travou, é. Agora você já tem... É o medo do palco. Agora você já tem uma... Vou pôr meu microfone no mudo. Agora você já tem uma versão do que é Arthur Malaspina falando com as mulheres. Ai, ai. Pior que esse medo do palco é ridículo, né? Porque o Vini e o Fábio já sabem o papel de idiota que a gente já pagou, né? Opa! Inclusive eu, vestido de mulher... Era uma coisa que as pessoas não, assim, que as pessoas deveriam saber, que vocês tinham um grupo de stand-up, né? Que a comédia não veio do nada. Pois é. Ah. Eu não sei se esse lance de vestido de mulher precisa espalhar tanto assim, mas... Vou postar um... Tem no Puges, não tem? Tem. Eu cheguei ele do ar. Eu vou voltar ele. Volta. Vai lá, Arthur. Olá, seja todo muito... Puta merda, começa de novo essa bosta. Caralho. Que eu quero dormir cedo, hein? Vai que a Silvana tem que mexer com força amanhã de novo, vai. Que piada. Tudo pra entender. Ai. Onde você mora mesmo, Silvana? Só pra saber. Curitiba! Curitiba, é verdade. Você está ouvindo PuxaCast. Cala a boca! Cala essa boca! Cala a boca! O podcast do Puxa Cachorra. Olá, pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo ao 7º PuxaCast. Aqui é o Arthur Malaspina, hoje no comando. E aqui, direto de Araraquara, Vinícius dos Santos. Oi, pessoal, aqui é o Vinícius. Eu passei a bola hoje pro Arthur e daqui a pouquinho ele vai dizer o CPF dele para qualquer irregularidade no dia de hoje. E também, lá de Araraquara, os dois estão juntinhos, com a cabecinha grudada, gravando, Fábio Jerônimo. Olá, boa noite. Eu vou começar diferente, eu vou falar uma frase edificante que uma amiga minha me falou no Facebook, muito bacana. É, se você quer fingir que é muita merda, seja ao menos pouca bosta. E para completar nosso time hoje, a mágica da edição. E para completar nosso time hoje, das longínquas terras de Curitiba, Silvana. É isso aí mesmo. Essa é a minha versão do sobrenome. Schnauzer. Schnauzer. Schnauzer é um cachorrinho feio, hein? Pô, eu sempre quis ter um Schnauzer, cara. Ele tem pantufas. Posso dar meu boa noite? Oh, claro. Você pode dar o que você quiser aqui, Silvana. Nós estamos abertos para você. Estão abertos? Ah, opa! Bom, então boa noite de uma cidade grande de verdade, que é Curitiba. Boa noite pra todo mundo. Olha só. E depois, claro, como lucro nunca é o suficiente, ela fez um segundo, né? Que é Perdendo o Selinho. Nossa, o nome é um exemplo, né? Assim, uma história muito dos pouco. Correios, né? Acho que agora entra aquela lista, viu, Arthur? Aquele jornalzinho. Vocês acham que a gente tá falando? Agora acaba, hein? O assunto tá bom, acho que agora acaba. Agora, sim. Já que tá baixo, né? Gente, vocês desvirtuaram essa bela homenagem que o blog ia fazer para as mães. Verdade, hein? Começa falando de mãe, também falando de puta, olha que... Sim, a gente vai falar agora das mães dos nossos digníssimos congressistas. Vamos lá. Juízes, todos estão inclusos aqui. É, esses caras não têm mãe, eles... Olha lá. Eu estou aqui com a melhor coisa que Jundiaí proporcionou para mim... Que é o mais engraçado classificado de prostitutas do Brasil. E eu vou ler aqui alguns destaques para vocês, pessoal. Porque eu acho que o público do Puxa merece. Ele tem essa necessidade de acompanhar isso aqui, de saber que isso existe. Eu vou começar a ler pelo destaque do classificado, que é a Boquinha de Veludo da Bahia. De novo, Boquinha de Veludo da Bahia. Eu vou ler aqui o trechinho do texto, que vai ser pontuado de pista, pessoal. Porque é um negócio muito incrível. Adoro receber jato de leite dentro da minha boca. E sobrando o suficiente para escorrer nos meus lábios, chegando até os meus seios. O que é? Tara, 2 pontos. Por coroas de 40 a 86 anos. Coroas? É. 86? 86 eu gostei. Eu queria entender qual que é a lógica dessa idade. 86. Por que 86 não? Eu quero entender que ela tá esperando de uma pessoa de 86. Ela tá esperando um jato de leite. Pois é, que morra, né? Ela tá esperando. Curto festinhas com dois homens. Tenho acessórios. Gosto de brincar sem entrada USB, né? Pois é. Tenho wireless, só pra falar isso. Tenho 3G. É muito bom, gente. É umas coisas maravilhosas. Essa aqui é uma das minhas favoritas também. Morena Ordinária e sua prima Yasmin. Era dessa pessoa que o compadre Washington falava sempre? Eu acho que sim. Será que achei ela Carvalho? E a prima dela, Yasmin. Oi, meus amores. Venham conhecer minha prima Yasmin. Linda, muito carinhosa. Estou ensinando ela a ser igualzinha a mim. Muito ordinária. Então não pense. Venham que vocês vão gostar. Jesus. Vamos ver. Giovana, gordinha safada. Venha me conhecer, uma garota gostosa, safada e sem frescura. Gordinha com tudo em cima. Eu acho que gordinha safada é aquela que vai no por quilo, come tudo e sai sem pagar a conta, cara. Eu acho também. Safada, hein? Safada. Tem uma aqui que desafia a minha compreensão de uma prostituta, que é a Natasha Iniciante. Então, Natasha, o que quer dizer que você não sabe fazer nada? Qual é que é? Essa é a propaganda dela, né? Não sei o que eu pagaria você. Tipo, por que eu pagaria você, Natasha? Espera, não, vai que você é um comedor iniciante também, cara. É bom estar com alguém que esteja no mesmo ritmo que você, entendeu? O Vini, nosso querido professor de inglês, ele vai poder me tirar uma dúvida aqui. Essa moça aqui, a Alana Spell, quer dizer que ela enfeitiça os homens ou que ela sabe soletrar? Ela sabe soletrar. Ela sabe soletrar, eu acho que é a melhor opção também. Ela fala C-A-R-A-L-H-O. Sim. Muito bom. O que mais tem, Arthur? É, essa aqui, bom, eu tava tentando guardar isso, mas não, vamos lá. Hermafrodita. Linda, sexy, corpão, violão, gata sem reprova mesmo. Alto nível, corpão, violão, mas vem com uma baqueta, né? Oral sem frescura para executivos e empresários. Nossa! Ah, só pode ser executivo ou empresário, então. Alto Sim. nível, hein? Se você Tudo. For cobrador de ônibus, perdeu, né? Perdeu. É um oral meia boca. Literalmente. Se você for cobrador de ônibus e quiser sair com uma hermafrodita, você não vai conseguir. Poxa, o cara trabalha o dia inteiro, fica ali sentado, recebendo xingo, pagando dinheiro, não pode nem comer uma hermafrodita, pô. Pois é. Essa aqui acho que vai revoltar muitas leitoras nossas, tá? Talvez até a Silvana, vamos lá. Vai lá, vai lá. Coroa, 32 anos. Seu prazer em primeiro lugar. É reação imediata, né? Olha. Caramba, tá tão assim o negócio? Coroa, 32 anos. Deve estar muito acabada essa daí. Ia sair, viu? 32, mas com o corpinho de 64, hein? Vini, essa é a tia do chiclete. Opa! Ah, eu não vou nem comentar nada, gente. É demais. Ai, se muito puder. Que mais, Arthur? Vamos ver aqui mais pra cima. Mas é engraçado que teve uma leitora que, quando ela comentou numa dos meus textos, ela escreveu assim: Menina Silvana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei feliz, né? Que bom, ela achou que eu era uma menina. Ah, vai saber, em relação a ela. É a sua impressão de jovialidade, se for. Isso. Hã? Ah, vou contar quem ficou baixando o vídeo da Sasha Grey na minha casa. Vamos dar um Skype pro Thiago? Né, pra ter consultoria profissional, eu queria saber essa sigla, eu não tô entendendo, ó. Bruna Loira Charmosa BBG. Vamos googlar, vai. BBG. 1,77, alta, carinhosa, simpática, BBG. Estilo mulherão. 1,77 alta, pô, é evidente, né, não sei o que estamos falando de... É Broadcasting Board of Governors, tá aqui no... Não, não é isso. Solutions. É. Brooklyn Botanic Garden. Pode ser também, pode ser também. Butzbau, Berlim, G. Ah, não, mas olha só, tem umas fotos de putaria com o BBG. Será Nossa, que é isso? Suspeitão. Nossa, que é isso? É, peraí, vamos ver em imagens. Ah, várias fotos de putaria com o BBG, cara. Opa, deixa eu digitar também, o que eu tô lendo, jornal. Eu acho que BBG é tipo um implante de silicone, cara, olha só. Aí tem uma Será criança é? Aqui. Tem foto não. de silicone. Então, é Bruna, não mais ligarei pra você. Mano, tem a foto de uns mano aqui. Ah, eu não que vou mais ver isso. Pera aí. Deixa eu fechar. Uma vaca. Então, ele tem uma dos três padrinhos mágicos com os peitos grandes, cara. Nossa, que loucura que é isso. Cara, assim, posta lá na página pro pessoal, né? Busquem BBG no Google. Vocês vão achar de tudo. Ah, então deixa eu fazer isso também. Vamos lá. BBG. Tem uns pombos numa gaiola no seu também? Imagem. Uma mulher com óculos em forma de coração. Eu acho que é uma sigla pra alguma coisa de boob. De seio em inglês. Peraí. O meu tem uma arma I de love fogo, BBG. Uma pia. Um trator. Olha, o que eu mais tô vendo é gente feia. Ah, mas é tem um muita gente feia. Tem uma vaca. Tem um... Como chama aquela mini árvore? Bonsai. Bonsai. Tem tudo. BBG. Tem um rato. BBG. Tem um rato que ficou azul. Por causa do BBG. Vamos dizer assim, ó. BBG. Tara. Tara. Vamos ver o que acontece. Tem um violão. Tem um acordeon. Garfos. E tem um filme que chama Franco. BBG. Bad Black Girls. Ah, então, eu ganhei uma aqui que não... Eu ganhei. Eu achei uma aqui na internet, um significado aqui que é recorrente, mas não sei se combina com o que vocês estão falando, que é Beautiful Baby Girl. Ah, mas não sei não. Você acha que a pessoa que escreveu isso nesse jornal sabe inglês, Arthur? Eu acho que não, Yá tem 36 anos, ela tá forçando a barra, né? O Beautiful Girl eu entendo, mas o Baby já é um pouquinho de exagero, né? Estranho, né? No segundo Yahoo Respostas, BBG é boa, bonita e gostosa. Ah, isso faz mais sentido pra condição intelectual da nossa querida Bruna. Desencana, gente. Joguem BBG do Google Imagens e se divirtam, tem de tudo. Mas ela espera pegar que tipo de cliente uma sigla dessa, meu Deus do céu? Um cara que frequenta o Yahoo Respostas? Será que é isso que ela quer? Sim, eu acho que sim. Um cara que frequenta a sério o Yahoo Respostas. Não, sério, quem ia querer ligar pra aqui ia ser só Silvano, que foi lá no Yahoo Respostas procurar isso. Porque... Eu não fui no Yahoo Respostas, eu digitei o que é BBG no Google e o Yahoo Respostas. Saquei. Então, mas olha o naipe da Bruna Loira Charmosa BBG, ó. Você que é um homem de bom gosto e gosta de namorar, beijar antes. Claro! É você, R$200 pra beijar e namorar antes, com certeza. Você sabe até o preço, R$200. Chutando, é o que tá escrito. Não, não tá escrito, chutando. Você ligou. Eu liguei, agora o pessoal não sabe, mas eu cortei a parte que eu liguei. Tá, é sério? São R$200? Não, não sei, eu chutei que são R$200. Mas aqui a média, pelo que eu tô vendo de preço aqui, é entre 100 e 200. Ah, tem preço aí? Algumas põem, né? Qual que é mais barato? Ah, aqui na faixa de 100. Você vai procurando assim, tem lá um house e um passe de ônibus, né? Tipo. Então o que acontece, Silvano? Bola gata, um house e um passe de ônibus. Eu acho que aqui cobra menos de 100, não tem dinheiro pra botar um anúncio nos classificados, né? Você sabe que me contaram de um... Ela pagou o anúncio de outra forma, né? Não, escuta essa, me contaram que tem uma casa de entretenimento lá em São Paulo, chama Café Fotô, acho que esse é o nome. Muito já famoso. Ouvi falar disso aí. Diz que assim, diz que você paga pra moça conversar, você paga uma bebida pra ela, né? Que a bebida custa R$80 um copo. Aí, não é praxe, não. E aí, pra ela conversar com você. Falei, pô, 80 pau, ela tem que bater pau comigo sobre tudo. Ela tem que discutir literatura comigo, política, economia. Você vai levar cards. Física quântica. 80 pau, eu quero conversar com você. Mas eu quero saber a opinião dela sobre a teoria das cordas. Também que é boa. Boa, muito boa. Eu quero que ela me explique o arco no voo. Eu quero que ela fale pra mim de Gustavo Flaubert por R$80. Patrícia Fogosa. Ai, Jesus. Não acabou ainda? Mas você já imaginou o contrário? Pergunta sem vontade. Escrito isso. Repete, Vinícius, não entendi. Pessoal, ao invés de Patrícia Fogosa, vem assim: Patrícia sem vontade. Gente, eu acho assim que existe tara pra tudo no mundo. Eu tenho certeza que deve ter algum tarado que goste de pessoas que não gostam, assim, sabe como? Porque existe tara pra tudo. Tudo, não tem gente que veste fralda e gosta de fingir que é um bebê. Japoneses. Tá bom, que seja, mas existe gente pra tudo no mundo. Então, com existe certeza, gente que gosta de fazer sexo com quem não gosta, chama-se estuprador. Chama-se japonês. Ai, que horror, não põe isso, me esporte. Não foi, pois. É que eu não pude escapar. Desculpa, eu não deveria ter feito isso. Vocês sabem que eu que vou editar, né? Vocês leram essa piada? Puta, fodeu, vai perder suas piores piadas. Vocês ouviram sobre o... Vocês leram sobre os assexuados? As pessoas que se definem como assexuadas? Ah, são os japoneses também, não são? Não, são os ingleses. Não, eu li sobre uma inglesa lá que dizia que namorava cara há uns 5 anos, mas que... Enfim. Tipo, não rolava nada, assim. Queria ver se a gente está namorando o Kid Benga. Só. Achei uma perto de casa aqui, hein? Jardim Pacaembu. Olha só, ela tem um site, sabrina.sexodivertido.com.br. Ah, não, eu vou abrir o site, peraí, como é que é? sabrina.sexodivertido.com.br. Eu vou abrir o Chrome, porque é lá que eu vejo pornografia. Né? sabrina.sexodivertido.com.br. Antivírus ativado, hein, galera? É, todo mundo aí, prepara com... Não entra nesse site de proteção. Cara, tem... É um que tem uma onça? É. Sobre mim. Tem os valores da Sabrina. Ah, mas tem os ensaios ali, ó. Primeiro ensaio. Tema oriental. Ai, que medo de clicar. Deixa eu entrar também. Puta, gente. Não, eu tenho uma dúvida quanto a esses preços da moça aqui, ó. Vamos lá comigo. Ela cobra R$80 por meia hora. Beleza. 140 por uma hora. Até que faz um certo sentido na minha cabeça. Já começou a dar, né? Cobra mais barato. Não, mas isso aqui que eu não tô entendendo. 150 por completinha. Que porra ela faz a mais? Tem uma hora que custa R$10 a mais. Ela enfia o dedo no seu cu? É capaz. E você ainda tem que pagar. Não entendo, cara. O que que vai custar fazendo ensaio? Como é que é o nome do site? Oh, ela tem um lance na perna, cara. Ela tem um... É uma tatuagem? Fala pra mim o nome do site que eu não prestei atenção. Não, peraí, você não vai conseguir achar sozinho no Google, vai dar lugar nenhum. Sexodivertido.com. Ó, vou mandar na janela aqui, Giovana. Mano, ela tem uma mancha na perna. É Angélica, cara, você não sacou? Será não, que é? Grande. Não, eu acho que parece uma tatuagem mal feita isso aí. Eu não sei o que é, cara. Tá loira? É a cara do latino. Será que é aquele aqui? Não, pode ser que seja aquela doença que nasce cabelo, sabe? Fica uma mancha marrom. Ó, a partir das 9 da manhã ela tem. Nossa, começa cedo no lead, né? Porra, a gente reclama, né, que dá aula cedo e tal. Nossa, vocês viram que o orgulho da Sabrina é que ela é direto de Curitiba, né? Vocês repararam? Sim, opa! Loira, aí, linda, classe A. O diferencial é direto de Curitiba. Eu não tenho enganação. Sem enganação. Ela não é de Pinhais, ela não é de São José dos Pinhais, ela não é de Piraquara, ela é de Curitiba. Sua missão agora, Silvana, é entrevistar a Sabrina, viu? Procurar a Sabrina, entrevistar ela pro Puxa Cachorro. Vamos lá, a gente vai tentar descobrir o que é a completinha, por certo. Gente, infelizmente, eu vou ter que dizer pra vocês que como ela mora perto da minha casa, talvez eu que tenha que entrevistá-la. Ah, tá. Verdade. Ô, mas vai se segurando, cara. Vai com R$150. Vai se você vai com 140 e dá uma completinha sem querer, vai ficar devendo R$10 pra ela. É verdade. Tava caindo numa completinha. É, vai saber o que é essa completinha. Deve ser beijo grego, né, cara, pra ela cobrar R$10. Mas... Puxa vida. Eu vou fechar as fotos da manhã. O Fábio, quem quer que fez grego, ele entende bem de beijo grego, né, Fábio? Você viu, ela tem carro. Ela busca você em casa. Nossa, atendo meu local, atendo em meu local super discreto, com garagem, hotéis e motéis. Tem o carro. Cara, que bom pra ela, né? Que bom. Desespero, né, cara? Nossa senhora. Deixa eu ver se eu acho mais algum bom aqui. A completinha começa no carro? Não, a completinha é o transporte, achei que ela quer dizer. E a filha da mãe é... Não, assim, desculpa, tem que respeitar a Sabrina. É, a distinta senhora ainda tem... Ela usa um celular com DDD11. Sim. Por quê? Porque ela tem em São Paulo também, que é aqui do lado. Atende a domicílio. Ela vai pegar o pessoal lá em São Paulo de carro. Ainda faz uma completinha. Sim, com certeza. Porque se ela vai se dignar aí de carro até São Paulo pegar o pessoal, o cara no mínimo vai ter que pagar uma completinha pra ela. Pô, a pessoa vai lá pra meia hora, não paga a gasolina que ela gasta. Tá, isso aqui é muito bom, gente. Olha aqui. Musas da pornografia. Primeira vez em Jundiaí. Alana e Melissa, duas gatinhas de dar água na boca. 21 anos, morena bem clarinha. Sexys, gostosas e completinhas. Opa, lá, completinha de novo. Completinho? Ah, completinha de novo. Estamos, os dois braços, isso aqui é o melhor, gente. Estamos por uma curta temporada, também conhecida como Fugindo dos Compradores, né? Pô, é o circo então, não é prostituição? Atendemos em motel. Veja só, 100% fotos reais no site musasdapornografia.blogspot.com. Agora, vamos lá. Agora, nesse momento. Musas da pornografia. Caramba, o Blogspot democratizou as prostitutas. Eu acho que a gente tem que olhar masculinos também, já que eu tô junto com vocês olhando feminino, qualquer dia a gente tem que olhar alguns masculinos. Então vamos também, terminar o PuxaCast. Olha, cara, morena com nível anos. Universitário. Morena com nível universitário. Ah, não, essa aqui é a melhor. Realmente fazemos porque gostamos. Eu falo isso pros meus alunos também. Lê tudo. Morenas com nível universitário, educada, discreta, sensual e muito safadinha no momento certo. Vocês sabem o que é isso, parece, né? Parece sem frescura. Vocês sabem o que é isso, muito safadinha no momento, nossa, certo? O momento certo é quando você vai tirar o dinheiro, ela rouba a tua carteira e te espeta com canivete. Gente, ela é muito safadinha, entendeu? Eu sei que vocês provavelmente não estão lendo o que está escrito no anúncio da moça ali, mas tem um que está escrito, adoro o que faço com dois S. Nível universitário. Vocês não devem ter reparado nisso. É parecido com algumas pessoas que estudaram comigo na universidade, então. Fazer letras, inclusive. Né? Letras, é. Então. Nível universitário. Mas a gente não pode julgar a Alana. A Alana é o que escreveu o fato. A gente não pode julgar a Melissa por causa da Alana, né? É que elas são mas duas, ela tem né? Foto da... Ah, não, tem a Melissa. A Melissa é primeira. Aqui, olha que delícia. Eu acho que é a Xotinha. No fim da página. Que delícia, minha Xotinha. Vem me pegar, tô molhadinha. Vem. Xoxotinha. Eu gostei do Xoxotinha. Isso é demais. Eu nunca tinha visto essa grafia pra essa palavra, Xoxotinha. Isso ali é coisa bonita. Gente do céu. É que ela pôs o acento na Xoxota. É, ela pôs. Sério mesmo que isso vai pro ar? Xoxotinha. Xoxota. A pergunta é essa. E a Xoxota? E a Xoxotinha? Cara, pergunto pra vocês, eu boto grana que essas fotos são de site pornô. Eu também, cara, isso aqui. Olha essa né, vida, tá cara. Sabe por quê? Tem algumas delas aqui que você percebe que tem uma coisinha branca bem na marca d'água da foto. Sim, é verdade, verdade. Porra, é verdade. Vem... Vocês viram que tem frases nas fotos? Isso, olha lá. Deve ter um cara esperando pra roubar teu dinheiro, né? Vem, tô toda tarada. Se uma já é bom, imagina duas, somos bem liberais. Ah, cara, é o que eu espero, né, puxa vida? Pessoa conservadora? Não, depois de casar só. É uma coisa que eu queria perguntar, existe puta conservadora? Né, então. Ela não tira a roupa. É muito estranho, né, cara? Ela deixa só você passar a mão por cima da roupa. É, mas você que lê Veríssimo também, você sabe que né, ele tem uma crônica sobre isso, sobre uma casa de não de prostituição, assim, mas onde o cara vai e não faz nada. Ele só senta no sofá e fica conversando com a moça. Chama as noivas do Grajaú. As noivas do Grajaú, exatamente. O máximo que ele faz é sentar do lado dela no sofá, ele não pode fazer mais nada. Ele não pode pegar. E daí tem a avó da moça, fica ali fazendo crochê, sei lá o que, vigiando. Gente, é assim. Eu achei outra pérola aqui, ó. Ai. Guia japonesa delicinha. Japonesa esperem que a pérola vai chegar. Esta é uma grande oportunidade de realizar seus sonhos. Pela primeira vez em Jundiaí. É incrível, né? Que elas ficam mudando de cidade pra cidade, né? Em uma curta temporada. Aí, ó fugindo da polícia. Mia, uma japonesinha de 22 anos, muito educada. A verdadeira mulher dos seus sonhos. Para maiores informações, entre em contato. Não vou passar o telefone da moça, né? Falar com Roberta Tradutora. Ligue a gente seu horário. Que porra é essa? Gente, a mulher é japonesa mesmo, né? Ela precisa de uma tradutora. Pois é. Deve ser estilo guincha, então. Legal você ligar lá e exigir o diploma de tradução dela. Falei, eu quero saber o seu, quero saber onde você fez tradução, minha filha. Deve ter sido um não, eu acho que isso deve ser um baita de um golpe. Que você fala com uma, ela vai falar um japonês inventado e as duas vão, sei lá, vão te assaltar depois, qualquer coisa. Vou arrancar seu rim e vender no mercado negro, né? Eu até imagino ela de roupão. Você vai esperando uma japonesa com, encontra uma banheira cheia de gelo. Meu Deus! Achei um que eu não tinha lido aqui, gente. Não é das acompanhantes, é no Diversos, olha isso. Procura-se. Sou uma princesa de 30 anos, 1,70, 65 quilos, loira e gata. Claro, tá no classificados, com certeza, moça. Estou morando recentemente na cidade a trabalho. Gosto de curtir a vida dançando, ouvindo uma boa música, lendo, pescando. Deve ser pescando, né? Adoro a natureza como sítio, fazenda, etc. Sair para jantar, ir ao cinema e amo viajar. Procuro um homem maduro, 45 a 65 anos, que morra rápido. Não, isso não tá. Que tenha um projeto de vida em comum ao meu, para que possamos nos amar, casar e ter filhos. Nossa. Que me valorize como mulher e que seja um excelente pai. Um excelente pai, pois é o que vou ser para ele também. Um pai? Um excelente pai, isso mesmo. Que bizarrice, gente. Ela tem 1,70m, o que mais? 65 quilos, loira e gata. 1,70m. Ela tem bigode, é por isso que ela é gata. Loira e gata. É. Ela quer homens de 45 a 65, tá? O espectro aí tá... Tá grande. O Júlio acabou de comentar aqui que ele chegou em casa. Sim. Vamos chamar ele pra encher o saco? Vocês querem abarcar o Júlio na nossa fantasia? Já deu quantas horas? Você sabe que, olha como eu sou doente. O Google tem um serviço de pesquisa por imagem. Você joga a imagem lá e ele procura ela pra você. Sim. Eu peguei uma das fotos do Fusca, de uma das moças lá do... do site da Musas da Pornografia. E curiosamente, elas estão a primeira vez em Jundiaí, elas também estão em Goiânia, também estão em Londrina. Também chamam Fernanda, também chamam Camila. A idade delas varia um pouco. Elas têm 8 telefones celulares. Sim. Cara, isso é normal. Você sabe que os 8 telefones celulares é o único que eu acredito, cara. Porque ontem a diretora pegou um aluno lá do sexto ano com 3. Ah, é?